deseja. Quem te dá carinho e corteja, será a mesma mão que amanhã te apedreja. É, lembrei de dias atrás, em tamborim, nem mesmo samba dos originais. Vários tiros, sem raço, sem digitais. Cuidado com a mina que sobe no banco de trás. Traição, sem limite, sem pudor. Beijo sem amor, seja no Paranapanema ou praia do Leblon. Teus músculos e pernas, maquiagem, batom, sais e pétalas, frutas exóticas. É erótica, no fim do rolê, vai pra P sem demora. Um exalta, ela adora, se abre quando pra fora. Quantos assim aqui cai? Ligeiro tem que ficar. Com quem vem, com quem vai, nem sempre alguém vai atrasar. Quantos assim aqui cai? Ligeiro tem que ficar. Com quem vem, com quem vai, nem sempre alguém vai atrasar. Tá na night, só volta de manhã, vem no clima do perigo elefante, fumando gudão, cheio das verdinhas. De viagem, viagem, catuaba e farinha. Ligeiro com os bico, que bate uma sujeira na picadilha. Rasante de tristeira, rouba a cena. Invejoso perde a linha, assanhas novinha. Periferia, pecado, universo em perdição. Piriguete se derrete, volta pé do peão. Se ensino eu sei, a tentação é demais. Vendo ela dançando, imaginando ela por trás. Se perdeu, que se iludiu com um sorriso. A vida é tão rara, tá sempre atento e preciso. Ao final, nem Shakespeare. Mexeu com a mina errada, Romeu tem que morrer. Quantos assim aqui cai? Ligeiro tem que ficar. Com quem vem, com quem vai, nem sempre alguém vai atrasar. Quantos assim aqui cai? Ligeiro tem que ficar.